Bom dia, irmãos. Bom dia. Deus abençoe você. Estamos em pleno fevereiro. As notícias só são sobre carnaval. Essa é uma época que eu detesto, sinceramente. Eu detesto de coração essa festa por várias razões, mas especialmente porque é a festa da carne. Queria pedir a você que guardasse seu coração. Não só evitasse participar de qualquer coisa que seja referente ao carnaval, mas também evitasse assim se corromper mentalmente durante esse processo. Tem crente que não vai, mas de alguma maneira se envolve mentalmente com o carnaval. Então, Deus guarde seu coração e que você também se guarde, preserve seu coração nesse tempo. A gente está com um desafio para o ano. O tema é Conectando Mais Um. É a perspectiva missional, uma vez que nós fomos tirados do Império das Trevas, fomos transportados para o reino, para o trono do Senhor, e diante do trono a gente é evocado, é convocado a se lançar na terra, a participar da terra como agente do reino, como alguém que faz a presença de Jesus e a revelação de Jesus se tornar conhecida na terra. Temos muitos meios para fazer isso. O convencional dentro da igreja é que algum ministério da igreja, ou mesmo algum movimento da igreja, algum evento da igreja, sirva de suporte para a igreja fazer isso. E nós somos fruto, filho de uma geração, de uma época, na verdade, não é só uma geração, mas já faz mais tempo do que isso. Nós somos frutos de um tempo onde a maneira de se evangelizar, a maneira de alcançar o próximo, vai se dar por ações coletivas. É interessante esse processo porque a partir de algumas condições novas que a sociedade foi criando, então a igreja resolveu fazer alguns movimentos a fim de alcançar o próprio mundo. Eu vou me lembrar das cruzadas evangelísticas que aconteceram, que eram um ajuntamento de grandes grupos em praças, ajuntamento de grandes grupos em estádios, em lugares públicos, às vezes em igreja, a fim de evangelizar. Lembro-me, quando criança, de terem dias ou terem momentos na igreja lá, preferindo a encruzilhada, que era uma fase assim, tipo, você convida mais alguém do seu convívio para ser evangelizado na igreja. E naqueles momentos lá, eram cultos chamados cultos evangelísticos. Aqui na Igreja das Graças, vários eventos foram usados para esse mecanismo. Por exemplo, encontro de jovens, encontro de casais, cursílios, acampamentos, atividades que são coletivas, que servem para, de repente, num determinado momento, o grupo da igreja se juntar e fazer algum evento para evangelizar. Essas coisas não tem problema que sejam feitas. No entanto, me parece, e não é uma leitura apenas minha, mas é uma leitura especialmente de missiólogos da atualidade, que a igreja como um todo parece perdeu a capacidade de ser evangelística. Existem ainda alguns canais, alguns grupos de igreja que continuam fazendo evangelismo pessoal, que continuam responsáveis por alcançar a pessoa do convívio. Um deles, que é bem citado, inclusive na literatura brasileira, é a Igreja Assembleia de Deus. O crente da Assembleia de Deus, ele é instado, é convocado continuamente a evangelizar. E evangelizar na Assembleia de Deus significa dar panfleto, significa movimentos, mas, sobretudo, significa que eu vou me preocupar em alcançar a pessoa com quem eu convivo. Lembro-me quando eu morava no edifício Surubim, aqui na rua João de Barros, que o zelador do prédio, ele era uma espécie de obreiro da Assembleia de Deus. Às vezes chegava da igreja à noite e ele estava lá com uma Bíblia aberta numa área do prédio que tinha luz. Estava lá com a Bíblia aberta, às vezes estava até com os olhos assim marejados, como quem está assim sendo impactado pela palavra. E então ele me perguntava, ele sabia que eu era pastor, e me perguntava assim: pastor, esse texto quer dizer isso? E às vezes eu me sentava com ele e a gente conversava ali um tempão falando sobre o texto. E ele dizia: é porque eu vou pregar. Ou às vezes ele dizia: é porque eu vou ensinar. E às vezes ele dizia: é porque eu vou evangelizar. Então, me parece que aquele movimento, ou aquele grupo da igreja cristã, eles têm isso como sendo uma iniciativa de cada um, e não apenas quando a igreja, o grupo, resolve fazê-lo. É por isso que a gente, como Igreja Presbiteriana das Graças, está precisando, mas eu acho que não é só a Igreja das Graças, a literatura atual também diz que as igrejas históricas, elas perderam a capacidade de serem evangelísticas. Igrejas como a Igreja Presbiteriana, seja das Graças ou seja outra, parece que perdeu a capacidade de se importar com o seu arredor. Alguns anos atrás, cerca de 30 anos atrás, mais ou menos, a filosofia que começou a entrar nas igrejas, quando fala filosofia, é porque era um veículo, um canal mental para a igreja impactar o mundo. A palavra que foi usada muito, muito fortemente, por movimento de igreja, foi relevância. Se dizia o seguinte: a igreja precisa ser relevante. E como estávamos naquela época encapsulados na ideologia de que os movimentos da igreja é que representam a igreja, de que os eventos da igreja é que representam a igreja, quando se começou a falar sobre igreja relevante, esse termo começou a ser usado, a ideia é que os eventos da igreja precisam ser relevantes. E a ideia que perpassou foi que o nome de determinado grupo, por exemplo, só como exemplo, Igreja Presbiteriana das Graças. De repente, a Igreja Presbiteriana das Graças precisava se tornar conhecida socialmente. Precisava se tornar um grupo que a sociedade recifense, por exemplo, de alguma maneira aplaudisse ou honrasse ou homenageasse. Afinal de contas, era uma igreja que, na linguagem usada da época, fazia diferença. Acontece que o termo relevante, ele também é um termo filosófico. E ele pode ser contestado à luz de doutrinas bíblicas. Por exemplo, se a relevância significar vanglória, ou significar a glória do nome, status pessoal ou coletivo, essa relevância ela é antibíblica e é anticristo, é contrária a Cristo. Porque o movimento da igreja precisa ser sempre, importa que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, o grupo igreja, assim como o indivíduo igreja, precisa se importar muito, sim, com que Cristo seja relevante. Mas não precisa e nem deve se importar em ser a pessoa relevante. Nós não precisamos ser relevantes. Na verdade, me parece que quando eu leio os evangelhos, leio o livro de Atos, leio as doutrinas que correm a partir de Atos, pelos apóstolos, Paulo, Pedro, Judas, o que fica evidente é que quanto mais Cristo habita na igreja, mais a igreja salga o mundo, mais o mundo é salvo por intermédio da igreja. No entanto, aquele grupo passa a ser perseguido socialmente. Conta com a simpatia do povo, mas de alguma maneira o grupo, a sociedade, o mundo, por assim dizer, olha para o grupo com desdém. Por exemplo, Paulo foi chamado como aqueles que têm posto o mundo de cabeça para baixo. Ou seja, isso não é um termo que a gente gostaria de receber quando uso a expressão relevante. Ser chamado daqueles que têm transtornado o mundo. É verdade, Paulo causava um impacto, mas ele não era bem aceito pelo círculo social. Pelo contrário, foi apedrejado, fustigado, preso, maltratado. Aquilo não se dava porque na época havia um império romano que era contrário à igreja. Aquilo se dava porque existe um império das trevas que rege o mundo, que orquestra as forças desse mundo. E o império das trevas é contrário a Cristo, é contrário à igreja. Sendo assim, toda vez, olha só, toda vez que a igreja de Cristo começa a revelar Cristo para o mundo se volta contra a igreja. Seja através de indivíduos ou seja através da coletividade. Por isso, irmãos, é necessário que haja um bom tempero. A gente precisa de atividades onde todos nós juntos evangelizemos. Mas precisamos resgatar, isso é mais do que urgente, o fator indivíduo na sociedade. E vou lhe dizer por quê. Porque a nossa sociedade vive um tempo do individualismo. Ou seja, vivemos numa época onde as instâncias, as instituições, os agrupamentos, eles não têm força em si. Eles só têm força numa causa. Já passamos uma época onde entidades, instituições e estruturas tinham força. Quando você colocava a marca, quando você colocava o slogan, você já tinha força, porque você está vindo em nome daquela instituição. Na época que vivemos, com essa verdade relativa, com essa coisa de cada um se posiciona como quer, essa época marcada pelo individualismo, o que mais confronta a sociedade não é a entidade, não são as estruturas. O que mais confronta a sociedade são indivíduos. O que é que eu quero dizer com isso? É que eu fico só pensando e orando lá com o Senhor que um grupo como esse, temos aqui mais ou menos em média, hoje nessa manhã, só aqui no templo, cerca de 700 a 800 pessoas, entendendo que no templo cabe 900 e lá vai o trem, e que a gente está bem cheinho hoje pela manhã. Se a gente estivesse aqui com essa parte cheia também, eu diria que a gente já estaria perto de 900. O fato é que eu fico pensando, um grupo como esse, cerca de 800 pessoas, que entendem a si mesmos como sendo Deus no mundo, como sendo Cristo no mundo, quando fossem se deparar com as situações normais, as situações do dia a dia, eles se deparariam com isso de forma missional. Ou seja, quando se deparasse com pessoa descrente, quando se deparasse com valores contrários à Bíblia, quando se deparasse com o pecado, se depararia de forma como Cristo se deparou com o mundo. Amando, se humilhando, mas salvando, resgatando, trazendo aqueles que o Pai deu para si mesmo. Nós somos instados com força, com veemência, a partir da presença de Deus em nós, a sermos a revelação de Deus aqui na terra. O mundo verá o Senhor por nosso intermédio. O mundo verá o Senhor através de você. A sua casa só vai ver Deus à medida que você viver Cristo. O seu escritório, ou sei lá, você trabalha onde trabalha. Pode ser que você trabalhe na rua, pode ser que você trabalhe no escritório, no hospital, na escola, sei lá, você trabalha até em casa. As pessoas com as quais você convive, elas têm uma oportunidade a cada dia de se deparar com o Deus vivo. Elas têm tido essa oportunidade dada por Deus à medida que têm colocado você nesse lugar. O povo do prédio onde eu moro tem a oportunidade de conhecer Jesus por meu intermédio. Eu sei que tem outros crentes lá no prédio. Eu sei. Mas eu sei que Deus me colocou lá. E é por meu intermédio a responsabilidade, de alguma maneira, de fazer Cristo conhecido. Eu sei que meus filhos vêm para a igreja. Eu sei que meus filhos estudam lá no Colégio Agnes, que é um colégio presbiteriano. Mas, meus irmãos, a responsabilidade maior de fazer Cristo conhecido aos meus filhos não é da Igreja Presbiteriana das Graças. Não é do colégio, porque o colégio é crente. A responsabilidade é minha. Eles convivem comigo. Deus separou, na sua imensa sabedoria, a oportunidade para mim de ter esses meninos convivendo comigo dentro de casa. Por isso eu sou chamado por Deus para ser agente do reino de Deus. Outra linguagem seria para ser a revelação de Deus aos que convivem comigo. Como é que isso vai se dar, pastor? Bom, isso não vai se dar através do meu intelecto. Também não vai se dar através do meu comportamento. Conquanto Deus vai usar o meu intelecto e Deus vai usar o meu comportamento. Mas como é que isso vai se dar, então? Isso vai se dar espiritualmente. Significa que o que precisa transparecer não é o quanto a minha cabeça funciona, nem o quanto eu sou uma pessoa honrada moralmente, comportamentalmente. Essas coisas são válidas e são boas. Mas tem pessoas descrentes que têm uma mente melhor do que a minha. Tem pessoas descrentes que têm um comportamento melhor do que o meu. E elas não estão revelando Cristo. Porque elas não conhecem. Mas espiritualmente, eu fui capacitado e dotado de um poder que o mundo não conheceu. Quando eu fui salvo por Cristo Jesus, eu fui feito, assim a palavra usa, eu fui feito sacerdote. Eu não fui feito sacerdote quando fui ordenado pastor. Eu fui feito sacerdote quando eu fui salvo, como você. De forma que agora eu sou reino de sacerdote para a terra. O que quer dizer o sacerdote? Sacerdote quer dizer aquela figura que faz a mediação, a relação entre uma parte e outra. Quer dizer que o que Deus quer é que eu seja a presença dele no mundo. Eu fui capacitado para ser sacerdote da seguinte maneira. O Espírito de Deus desceu sobre mim. E o Espírito de Deus hoje se move por meu intermédio. E ele quer se revelar. Por isso é espiritualmente que a gente evangeliza. Conquanto a gente possa ser usado por Deus, através de comportamento, através de algum nível de excelência que a gente tenha. Se, por exemplo, de repente você está posto numa instância da sociedade que é elevada, aí você pode imaginar, bom, eu faço parte desse determinado grupo social mais elevado, porque eu estudei bastante, porque eu me capacitei, porque eu tinha uns bons contatos, ou porque eu sou filho daquela família importante. Eu vou dizer para você que essa mentalidade, ela é igualzinha à que o mundo tem. A mentalidade de um cristão é: eu fui colocado nessa posição. não por causa dos meus méritos, mas porque Deus me quer nesse lugar para alcançar esse povo nessa instância. E isso pode comprometer sua posição, porque de repente você está numa reunião, ou de repente você está numa convivência social, numa festa, e de repente naquele momento a sua posição fica clara de que você não comunga, de que você tem um outro espírito, que não é o espírito do mundo, é um espírito de Deus. Deus está chamando a Igreja Presbiteriana das Graças, através da liderança da igreja, a agir na terra como Cristo, a revelar Deus na terra. Não estamos propondo atividades para isso. Não estamos propondo uma agenda ministerial para isso. Nós estamos propondo que você seja a revelação de Deus ao mundo onde você estiver. E o que estamos fazendo como igreja e como liderança é abrindo muitas oportunidades para capacitação, para o preparo, não intelectual, mas o preparo espiritual. Ou seja, para que eu e você, enquanto nos reunimos como igreja, nós buscarmos a Deus, conhecermos mais a Deus, amadurecermos a nossa fé, crescermos espiritualmente. Enquanto isso acontecer, a instância da nossa vocação de missão é lá fora. É onde você mora, é onde você trabalha, é onde você existe na maior parte do seu tempo. Nós queremos que você se responsabilize por aquilo que Deus pôs nas suas mãos. Deus quer salvar o mundo. Deus quer salvar os seus familiares. Deus quer abençoar a terra. Ele quer que você seja o fiel representante dele aqui na terra. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 9. Capítulo 9. Vamos ler essa história de conexão de Cristo. Eu não vou ter tempo viável para explicar o texto, tirar lições. Por isso eu vou passar hoje assim num voo bem rasante, diria bem superficial e bem ligeiro. João, capítulo 9. Vamos ler essa história toda, tá bom? Só para você saber, essa história que vamos ler, ela é concluída no capítulo 10, tá bom? Então, alguém que lê o capítulo 10 sem ler o capítulo 9, tá só com uma parte da história. E alguém que leu só o capítulo 9 sem ler o capítulo 10, como vamos fazer agora, tá só com uma parte da história. Mas não temos tempo, então nós vamos para o capítulo 9 e ler só o capítulo 9, tá bom? Diz assim então a palavra do Senhor, por favor acompanhe bastante atenção. Caminhando Jesus, ou seja, em movimento pessoal, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, veja a mentalidade da época, como se via, como se observava a vida naqueles dias. Eles perguntaram, mestre, quem foi que pecou? Foi este, seus pais, ou quem foi para que nascesse cego? Ou seja, a cegueira era fruto de pecado. Versículo 3, respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. Isso é oportunidade, isso não é pecado, isso é oportunidade de Deus se revelar. Versículo 4, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Por favor, leia comigo o versículo 4, juntos, como quem tem convicção, tá bom? Vamos lá? É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu na terra e, tendo feito um lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego. E eu poderia dizer, que nojo, ou não? Estranho esse negócio, demais. Versículo 7, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado, veja a proposta. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como um mendigo, preste atenção, perguntavam, não é este que estava sentado lá pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, não, mas se parece com ele. Mas ele mesmo dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como é que te foram abertos os olhos? Respondeu ele, um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me, estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele, esse Jesus? Respondeu, eu não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que tinha sido cego. Era sábado, um dia em que Jesus fez esse lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver, ao que lhes respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me, estou vendo. Por isso alguns fariseus diziam, esse tal de Jesus, esse homem, não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Diziam os outros, como pode um homem pecador, está falando de Jesus, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve entre eles uma discussão, uma dissensão. De novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Aí o cego disse, é que ele é profeta. Versículo 18, não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora havia, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram, é este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam, sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego. Mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntar a ele, idade ele tem, e ele falará por si mesmo. Isto disseram seus pais, não porque não sabiam, mas porque eles estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, esse tal fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram aos pais, ele tem idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dai glória a Deus, nós sabemos que esse Jesus é pecador. Ele retrucou, se Jesus é pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele respondeu, eu já vos disse e não atendeste. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura, vocês querem se tornar discípulos dele? Então o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabendo que Deus falou a Moisés, mas esse tal de Jesus, nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, nisto é de estranhar. Vocês são doutores da lei, e não sabem de onde ele é, e contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse Deus atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito. Mas eles retrucaram, tu cego, eis cego, sei lá, tu que és nascido todo em pecado, nos ensina a nós. E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Essa palavra Filho do Homem aqui é Messias, tá? Ou seja, aquele que foi enviado de Deus para salvar. Crês tu no Filho do Homem? Aí ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Aí Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, eu creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus, eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Respondeu Jesus, se fossem cegos, não terias pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, aí subsiste o vosso pecado. Deus, aplica a tua palavra, porque acho que ela é clara o suficiente para que a gente já a entenda. E me ajuda aqui, nesse pouquinho tempo, a oportunidade do Senhor se revelar um pouco mais a nós. Deus, aplica. Talvez hoje o Senhor possa nos resgatar de novo para a missão. Em nome de Jesus, amém e amém. Veja a pergunta que é feita. Mestre, quem foi que pecou? Os discípulos estão mostrando qual é a percepção da época. A percepção da época é, alguma coisa deu errado nessa família aí por causa de pecado. Essa era a percepção judaica. Não era só uma percepção religiosa, isso era uma cosmovisão de mundo. Ou seja, culturalmente eles tinham assimilado que uma pessoa se dá mal na vida por causa de pecado. Mas a história é muito mais intricada do que a questão da cosmovisão. Não era só porque as pessoas olhavam para ele, para aquele cego e diziam assim, esse cara deve ser muito mal, porque como é que ele está vivendo desse jeito? Só se ele foi realmente um cara muito mal aos olhos de Deus. E outros ainda julgavam a família e falavam assim, a família que não presta, coitadinho, esse imprestável aí que é mendigo, ele nem tem culpa, mas os pais são uma peste. E os pais, por sua vez, viviam numa crise. Eles provavelmente amam o filho, mas eles têm um problema com o filho. O filho, socialmente, causa transtorno. O filho é rejeitado. O filho parece que não se coaduna àquilo que a sociedade considera como sendo alguém feliz, próspero, alguém que deu certo. O filho deu errado, mas deu errado desde nascença. E talvez a pergunta que os discípulos fazem seja a pergunta que os pais faziam. Talvez os pais estivessem se perguntando há muito tempo assim, o que é que nós fizemos para merecermos isso? O que foi que nós fizemos para Deus agir com a gente assim? Por que é que esse menino nasceu desse jeito, entre aspas, imprestável? Por mais que a gente pudesse hoje falar socialmente sobre preconceito, sobre essas instâncias que são tão debatidas, irmãos, preconceito existe dentro do coração, o preconceito não existe necessariamente na sociedade. Isso nunca vai ser liberto do homem, porque trata-se de como a gente vê o mundo. A gente vê o mundo em escalas, em fatias, e a gente considera que aqueles que são bons crescem, e aqueles que são maus decrescem. Essa é a percepção que temos. Não falo de mim, eu estou falando de todos nós. É assim que enxergamos. É por isso que quando uma pessoa chega de terno, toda arrumada, ela é tratada de um jeito. Mas se a pessoa chega maltrapilha e de alguma maneira mal cheirosa, ela é tratada de outro jeito. Porque nós consideramos assim, essa pessoa é boa. Por quê? Porque ela está bem vestida. Porque ela está de boa aparência. E a gente considera a pessoa como não viável quando ela está, sei lá, maltrapilha. É assim que fazemos. Isso não era só naquela época, parece que é parte da nossa cultura interna. E os pais lidam com isso. Muita gente lida com isso no nosso meio. Complexo de inferioridade. Um sentimento de nulidade. Decepções, quebras, rupturas. Coisas que nós sofremos, que talvez nós não tenhamos culpa. Não fizemos nada para receber isso. Um problema, uma lesão, uma limitação. Alguma coisa que nos torna socialmente inviável. Qual é o seu? Pode ser que você diga, eu olho para mim e não vejo nada disso, eu não tenho esse tipo de complexo. Ó, joia, mas talvez você tenha. Talvez você diga assim, eu sou baixinho. Talvez você diga, eu tenho a cor. Ou talvez você diga, eu nasci numa casa pobre. Ou talvez você diga assim, eu sou vencedor porque eu consegui romper com a minha estrutura. Tudo isso é linguagem de pessoas que têm uma cosmovisão não bíblica. Vivem a partir do merecimento. E é por isso que a pergunta, ela vai estratificando. Quem comete pecado se torna nulo socialmente, mas quem vive santo se torna de alguma maneira height, alto, elevado. Não é assim que você pensa? E quando assim pensamos, nós entendemos que a santidade é um caminho para a gente se tornar rico, ou se tornar pelo menos assim, aceito, bem aceito socialmente. Sabe o que acontece? Muita gente traz filho para a igreja, não é porque a pessoa seja convertida, mas porque a pessoa pensa assim, rapaz, é um bom lugar para o meu filho ser educado, é um bom lugar para o meu filho crescer. A preocupação com o filho é de que de repente o filho não se torne um nulo social. Quando você faz projetos para os seus filhos, por exemplo, qual a sua grande preocupação? Que ele seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, que ame a Deus? Ou você se preocupa que ele tenha uma formação acadêmica maravilhosa, para que ele passe naquele concurso, ou para que ele se torne aquele emprego, aquele cargo federal, ou para que ele se torne um grande empresário, um grande administrador, um grande médico? Como é que você pensa a respeito do seu filho? Por que é que nós usamos os cabrechos sociais, os cabrechos que estão em nós? Por que é que nós usamos para mediar a nossa ação missional? Em outras palavras, por que é que a gente acha que é por esse intermédio que as pessoas serão salvas? Por que é que a gente acha que é quando me virem de uma maneira mais elevada, é que eu vou conseguir pregar o evangelho? Tudo tem a ver com isso aí, com isso aí. A nossa percepção de que o cara santo é o cara que se deu bem. De onde a gente tirou isso, irmãos? Porque o cara mais santo que viveu na terra se deu muito mal. O nome dele é Jesus. Jesus não conseguiu fazer isso. Ou seja, se a gente olhasse para Jesus, dizia, ah, foi um sucesso. Com que olhos foi um sucesso? Com os olhos da época, Jesus foi um fracasso. Com os olhos de quem viveu naquela época, Jesus foi uma decepção. Quem andava com Jesus, quando viu Jesus sendo crucificado, ficou extremamente decepcionado. Você acha que Pedro negou Jesus por causa de quê? Pedro negou Jesus porque Pedro não conseguia entender, porque na mente de Pedro está isso. Ele acha que quem é santo progride, se torna o bambambam. Mas Jesus era santo e de repente Jesus é negado pela sociedade, maldito pela sociedade, é preso pela sociedade, é morto pela sociedade, é escanteado pela sociedade. E os discípulos ficam dizendo assim, como assim? Como assim? A nossa cosmovisão, quando não é cristã, ela é mundana, secular, sem que a gente saiba. E enquanto a nossa cosmovisão é secular, a grande preocupação que temos, sabe qual é? Minha reputação. E a coisa mais demoníaca que eu encontro hoje nesses dias sobre isso, sobre esse assunto, é que nós achamos que é a nossa reputação quem revela a Deus. Isso é demoníaco, isso é diabólico. Isso é uma percepção equivocada a respeito dos nossos processos pessoais. Não é a minha reputação quem revela a Cristo. A minha reputação, quando boa, ela traz homenagem e honra para mim. E é claro que eu gosto disso. E é claro que muitas vezes eu zelo pela minha reputação, e às vezes eu sofro quando minha reputação está arranhada por causa disso. Mas eu vou dizer para você, graças a Deus, Deus tem desvinculado essa ideia na minha cabeça. Ser fiel a Deus às vezes vai me colocar numa posição, como Cristo, de ser questionado, de ser maldito, mal falado. Ser fiel a Deus, às vezes vai me colocar numa rota de colisão com você, membro da igreja, com os seus interesses. Porque ser fiel a Cristo muitas vezes vai me colocar numa rota de colisão contra os meus interesses pessoais. Esse é o problema. Jesus disse assim para os discípulos, naquela hora, olha, preste atenção, vocês estão errados. Essa leitura que vocês fazem está ruim. Ele nasceu assim, quer dizer para você, os problemas que temos, os problemas a níveis sociais gigantescos, os problemas estruturais, estou falando de Brasil só não, eu estou falando desse tipo de preconceito, dessa estratificação, dessa percepção equivocada da vida. O problema que temos, Deus colocou lá para que a obra de Deus seja revelada. Os limites, as coisas feias, a sujeira que há na sua vida, as vergonhas, as dores, os problemas, Deus quer usá-los como canal para a obra de Deus se revelar na sua vida. Existem para que a obra de Deus se revele. Lá no seu escritório, no lugar onde você trabalha, existe o que existe para que se revele a obra de Deus. Mas aí Jesus diz para os discípulos, preste atenção o que ele diz. É necessário que façamos. Não é interessante? Porque Jesus, o texto começa dizendo que Jesus estava caminhando e viu o cego. Vê só. Quem viu o cego foi Jesus, não foram os discípulos. Mas quando ele viu o cego, se direcionou ao cego, que os discípulos o perguntaram, mas quem foi que pecou? Nessa hora, sabe o que é que ele diz? Ele diz, vocês estão lendo errado. Ele não nasceu cego por causa de pecado. Essa limitação e esse constrangimento não é fator pecado aqui, é fator obra de Deus. O que está faltando é a obra de Deus aqui. E ele diz, é necessário, não que eu faça, mas que façamos. Vocês, discípulos, estão todos convocados a fazerem. É necessário que façamos as obras. Não apenas uma obra. Não é na igreja, mas é em tudo que façamos as obras daquele que me enviou. É necessário. Quem está dizendo isso, irmãos? É necessário quem fazer, irmãos? Quem? Nós. Fazer o quê? Fazer as obras. As obras de Deus. É necessário. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vai chegar a noite na sua vida. Vai chegar a noite quando você não vai conseguir fazer a obra de Deus. Vai chegar. Tem gente que está dizendo assim, quando eu me aposentar eu vou fazer a obra de Deus. Eu vou dizer para você, vai chegar a noite. Vai chegar a noite. E quando chegar a noite, naquela hora onde as trevas são mais medonhas e você aparentemente não tem como lidar com ela, não é nessa hora para fazer a obra. Ele está dizendo qual é a hora de trabalhar. Enquanto ele está iluminando. Enquanto ele está iluminando você. Enquanto ele está deixando a luz dele chegar em você. É nessa hora. Aquele cego tornou a ver por um processo. E quando o cego passou a ver, o processo é descrito na Bíblia. Não é só o lodo e a lavagem no tanque de Siloé que quer dizer enviado. Mas é mais do que isso. O cego fala sobre o processo. Ele precisa responder 3 vezes como foi que aconteceu. E quando ele vai respondendo, ele vai dizendo assim, ah, aquele cara era um profeta. Depois ele diz assim, ah, está precisando de discipulado. E depois ele finalmente diz, é o Messias, é o Salvador da minha vida. Houve uma progressão, mas como houve uma progressão, sabe por quê? Porque Jesus, quando passou por ele, deu oportunidade a ele de ver. Oportunidade de ver. E quando ele começou a ver, quando eu estou falando ver aqui, irmãos, não só com esses olhos, mas é com olhos espirituais. É começar a conhecer Deus na vida, na história, na humanidade. Quando ele começou a ver que Deus era real, era presente, que não era só uma ideia, que não era só uma força, não era só um espírito, mas que Deus habita entre nós, faz parte do dia, da dor, da história. Quando ele começou a ver isso, ele creu. Houve um processo. Eu vou lá para o último slide. Ou o penúltimo. Eu penso que a gente pode conectar mais um à luz desse texto, sendo bem sucinto e rápido, pensando nessas 3 coisas aqui. Nós podemos conectar mais uma pessoa a Deus durante esse ano, se a gente começar a pensar no próximo, na perspectiva que ele precisa conhecer Jesus. De verdade. Não esse Jesus que aparece no teatro ou na televisão, mas o Jesus pessoal. O Jesus que não é o Jesus da fofoca, é o Jesus que se encarna. Ele precisa conhecer Jesus. E você pode muito bem ser aquele que Deus usa para abrir os olhos. Abrir os olhos dos cegos que estão ao nosso redor. Segunda coisa que a gente pode fazer é ajudar a pessoa que agora tem olhos para ver, crer. É interessante que a maioria de nós acha que a pessoa está dizendo assim, eu quero, a gente ora, a pessoa se tornou crente. Não, ela não se tornou crente. Ela simplesmente disse, eu estou conseguindo ver. Mas quando ela diz que estou conseguindo ver, a gente precisa ajudá-la a crer. E ajudá-la a crer é quando ela começa a se deparar com a perseguição e com as lutas em nome de Jesus. Quando as coisas de Jesus começam a se tornar relevantes para ela e ela tem que se debater com as coisas do mundo que são contrárias a ela. E a terceira coisa é ajudá-los a seguir Jesus. Caminhar com Jesus, se tornar discípulo de Jesus. Esse processo se dá na vida, se dá no dia a dia. Por exemplo, você pode muito bem pegar uma pessoa que está aflita, ou uma pessoa que está interessada, uma pessoa que está aberta para o Evangelho, chegar para ela e dizer assim, por que não podemos estudar a Bíblia juntos? Por que não podemos começar a conhecer Jesus juntos? E durante ali um intervalo, um cafezinho, a hora do almoço, uma hora da semana, um momento, você se reúne com aquela pessoa, se reúne com aquele grupo e começa a abrir os olhos, fazer a pessoa conhecer Jesus. Aí a pessoa diz, ah, eu estou entendendo agora. Meus olhos foram abertos. Chegou a hora de você começar a crer. Crer significa começar a confiar. Crer significa começar a lançar sobre ele toda ansiedade, todo medo, todo sufoco da alma. Lança, entrega, coloca. Ajuda a crer. Ajuda a pessoa a crer. Estimula, está do lado dela. A pessoa começa a conviver com santidade. Ela começa a conviver com a presença de Deus. A pessoa está instada por Deus a viver a palavra de Deus. E aí segue o discipulado. Discipulado é a hora que você convida a pessoa para caminhar com Jesus pessoalmente. Talvez aqui na igreja. Talvez a hora dela professar sua fé publicamente. Alcançar pessoas que não conhecem Jesus. Concluindo esse sermão, vou dizer uma coisa para você, irmão. O dinheiro que você põe no gasofilácio, seja dízimo, seja oferta, não substitui você no mundo. O pastor que vocês têm, seja eu, seja Daniel, ou seja outro pastor qualquer que você tenha, não substitui você no mundo. A igreja, comunidade que você tem, não substitui você no mundo. Porque Deus, quando olhou para a história, Ele olhou você. E olhando você, Ele viu onde lhe colocaria. Porque Ele sabia o seu jeitinho todo diferenciado de ser, para que você, com esse jeitinho, fosse o canal de Deus na instância onde você vive. Por isso, no nome de Jesus, é necessário que façamos as obras de Deus enquanto é dia, porque a noite está chegando. Porque está chegando o tempo da impossibilidade, está chegando o tempo das trevas sobrepujarem, está chegando, é necessário que nós, eu e você, ajudemos o próximo a conhecer Jesus, ajudemos o próximo a crer em Jesus, ajudemos ele a seguir, discipulando, seguir Jesus. A começar pela igreja, a pessoa que está do seu lado, você conhece? A pessoa que está do seu lado aí, assistindo o culto, é uma pessoa que você sabe que ela está bem, ela caminha com Deus, está crente, está uma pessoa que segue com Jesus dia a dia, ou é uma pessoa que está mais ou menos, está fraquejando? Chama, irmão, para o grupo pequeno. Chama, irmão, para a vida de oração, chama para a vida de estudo da palavra, chama, convoca. Tem muita gente para ser salgada, para ser iluminada no nome de Jesus. Vamos orar? Entrei um pouquinho na escola dominical, vocês me perdoem, mas vamos orar. Queria pedir a você que você reparasse os motivos pelos quais você vem à igreja. E definisse, porque se você não vem à igreja para fazer parte da igreja, se você não vem à igreja para poder tomar ânimo e força e vitalidade para ser sal no mundo, então, irmão, a igreja de alguma maneira não está servindo o propósito para o qual ela existe. Você precisa fazer parte, mas quando você fizer parte, você precisa saber que você tem uma missão e que aqui entre os irmãos tem muita gente precisando de você. Não está precisando do seu dinheiro, está precisando do seu espírito, está precisando do seu ânimo, está precisando do seu amor, está precisando do seu abraço, está precisando do seu cuidado, está precisando de chamar você para uma jornada espiritual. Em nome de Jesus, se levante e viva, porque essa é a vida que Deus tem proposto para nós, e nada menos que isso. Vamos ficar de pé, nós todos, vou orar, impetrar a bênção. Deus, eu sei que o Senhor é fiel, porque é do Senhor esse ensino, não é meu. E eu sei que o Senhor é quem vai levar a bom termo a sua obra até o dia final. Eu sei que o Senhor é quem faz a sua igreja crescer, prosperar, animar-se, viver espiritualmente plena. Eu sei, Pai. Isso não é obra de homens. Mas o Teu Espírito tem estado conosco, tem inflamado o nosso coração a convocar o teu povo. Eu sei que é o Senhor quem tem feito isso comigo, tem feito isso com o conselho. Eu clamo ao Senhor, ó Deus, faz valer a tua voz, levanta teu povo, não nos deixa, Senhor Deus, ficarmos com as mãos para trás, quando tem muita obra a ser feita, Pai. Nos ilumina, Senhor Deus. Às vezes é o cuspe que o Senhor quer usar, às vezes é a coisa que a gente não vê nenhum significado, mas é aquilo que o Senhor quer fazer. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, inunda-nos com o Teu Espírito e nos lança naquilo que o Senhor quer, Pai. Sejamos como flechas que acertam o alvo na direção do Teu Espírito, Senhor. Nós clamamos isso no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, comunhão, conselho, poder, a sabedoria, a plenitude, o avivamento do Espírito venha sobre nós, povo do Senhor, até quando o Senhor voltar, nos tomar para si. Aleluia. Amém.